Secretaria da Guarda. Aguarde. Autorizado ou aguarde? Aguarde, 3-3-5-3, devido à aeronave da companhia que está iniciando o taxi. Solo Rio 5973. Siga 5973. Nossa autorização, por gentileza. Fechamento da pista em 9 minutos da pista na zero. 5973. 9 minutos, ok, ciente. 3 copia? Afirmativo. 3 horas Recife, via Peruíche 58, nível de voo 310, decola da pista na zero. Primeira curva esquerda na saída PUC, transição Caju. O centro transponder 5450, controle da PR 120.8. Autorizado Recife 310, previsto que 5-8, decolada da pista 1-0, curva esquerda, PUC Caju, Alfa Charlie 5450, controle de saída 120.8. E 5973, cotejamento correto, chame para PUC também. Sim, paramos. Volta 3-0, tá pronto para o táxi, 3 horas e meia de autonomia, Fernando Salvador, 108 a bordo. 18-90, 3-0, táxi da ponte fora da pista, 1-0, via Pátia, Índia, Alfa, no ponto de ponte fora, chame torre, 1-9, decimal, meio, estado, 1-0-2-1. Eu acho que o Pátia, Índia, Alfa, uma espera, passou 108 a bordo. 3-1-5-3, após o tráfego da companhia para sair até agora, 3-0, pushback, acionamento. Salvador 6570, previsão 19.000, colisão no PUCA. É igual ao que nós observamos no radar, então chama Recife 12085. Graça, excelente dia, o Alcatel 6570. Escape 5514, chame centro Recife em 12685, bom voo. 2.85, obrigado, senhor. Geral 9970, copia. Geral 9970, autorizado Teresina, nível de voo 340, decola da pista 17, primeira curva esquerda na saída Momo, transição SOC. Sendo transponder 5452, controle da PR 1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 190, 140 graus com 7 nós. Além da cola da nossa, com 7 nós. Confirma para o solo? 9970. O 5973 na escuta? Na escuta, prossiga. Ok, comandante, estamos aí a 4 minutos para o fechamento. Então o senhor ainda teria que puxar. Tem aeronave da TAM que já terminou o push, vai iniciar ataque, será o número 1. Acredito que não vai dar tempo da sua decolagem, ok? Fica aí a seu critério o pushback. Mas nós estamos já aqui para... Vai fazer praticamente o... Tá. Se a seu critério, se quiser prosseguir, está autorizado. A informação que nós temos é que nenhuma aeronave decolará após os 2:30, ok? Sem autorização do CGNA, cumprindo ordens aí da chefia. Bem. Para o táxi, C3. 153, 113 a bordo, 3 horas de serviço. Qual a operação aqui? Andrés, 153, autorizado, táxi da ponte para da pista no 0, via Pátio Índia, no ponte Fast Metal, Rio 186, estado 1021. Pátio Índia, 23, obrigado. Mike, Delta, Guaíba para Copa. 08, bom voo. 08, bom dia, boa tarde. Salvador, muito bom dia, são 3890. Puca, Aracaju. Bom dia, 3890, Puca, Aracaju, decolou. 390, contato radar, vigilância direto Puca, 3890. Direto Puca, 3890. Rio 5963, autorizado táxi, está ponte perto da pista no 0, via Pátio, Índia, Alfa, no ponte frente, metrô, Rio 98, decimal meia, estado no 021. Gente, condutora da. Espera pronto, 3153, a linha decola da 10, vento 140 graus, 5 nós. Decola no 0, 3. Torre Salvador do Rio 5973, ponto de espera da 10 pronto. Rio 5973, alinha e mantém cabeceira 10. Autorizado alinhar e manter Rio 5973, graças pela colaboração. Manati, confirme. Ciente, aguarde o Rio 5973. Mike Azabel, autorizado Manati, 1.000 pés, decolada 17, curva direita no Correio Axé, acesso transponder 0125, controle da PR 120, decimal 8. Rio 5973, livre a decolagem da 10, o vento 140 graus, 8 nós. Livre decolagem, Rio 5973. Decolado, já está curvando à direita, cruzando 2 graus. 3153, bom dia, contato radar direto Leda, vigilância, 3153. Direto Leda, está 3153. Delta livre acionante, chama pronto para o táxi. Confirme para o solo. Para o táxi 9970 autorizado táxi via parte 1, Lima, Mike, Quebec, no Ponte Fada Quebec, chame Torre 198, esse é o meio. Terão na França, espero que por gentileza a alternativa. São Luís. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973, decolando seu escudo. Bom dia, 5973, contato radar estabelecido, sobe ao nível 310 na saída PUCA. Ciente, em acessão para o 310, saída PUCA, Rio 5973. Chama o centro Recife 12545, secundário 12685, bom voo. 12645, 685, fazendo. Zono 53, da presente direto Bridge. Presente Bridge, tá presente 53. A torre na escuta, prossiga. Negativo, conforme o Notam, a pista encontra-se fechada até as 11h16 Zulu, ok? Para manutenção, o pessoal está na pista fazendo serviço. Torre 118,6. autorizado ingresso, táxi via pista, reporta alinhado e pronto, cabeceira 17.